ayudarte en la compañía. 三十来块钱。Tony 1898, diretto Boca per la formazione. 2 passare il fondo. Salvador, esse é o 2228, já passa ali, circulado no 1-0. Zero, sobe no curso da Abo, 2228, já passa ali. Cola, perfil da Pucas e Paco passando 1.300. Se quiser sair da Pucas, mais 5 minutos de transformação. Desvios, Rua Jama, pós gol 970. saída